Quero saudar o meu colega e presidente Telmo, da mesma forma minha colega Sandra, os demais vereadores e vereadoras e as pessoas que nos ouvem através dos meios de comunicação. Quero de imediato passar uma informação para a comunidade de Entrepelado, o qual a gente sabe que no início do mês começou horários de ônibus, né? Segunda, quarta e sexta. E a comunidade procurou este vereador pedindo algumas pequenas alterações no horário para conciliar nos dias que tem pessoas que vêm trabalhar aqui. A empresa Citral, quero aqui agradecer a empresa Citral, que é sempre solidária com a nossa comunidade, mesmo sabendo que estão sofrendo com muitas dificuldades, com mais da metade da frota paralisada. Então, para conciliar, nós tínhamos nas segundas e nas quartas a saída do ônibus de Entrepelado às 8 horas. Então, este horário foi alterado em 15 minutos antes. Então, a saída de Entrepelado passa a ser às 7h45, dando tempo para as pessoas que começam o seu trabalho aqui às 8h30 poder vir nesse ônibus e não precisar chegar atrasado ou alguém, algum familiar ter que trazê-los até o trabalho. E na sexta-feira, que o horário é à tarde, então a volta, a vinda continua às 13 horas e a volta, que sair aqui da rodoviária às 16 horas, passa para 16h10, dando tempo para as pessoas que trabalham até 6 horas ter 10 minutos para chegar até a rodoviária e não perder o ônibus da volta, favorecendo, né, a comunidade. Então fica aqui o meu agradecimento. Também quero dizer que a empresa Citral, agora nos próximos dias, estará com um aparelho de medição de temperatura, um aparelho digital, tanto no embarque como no desembarque aqui na estação rodoviária. E também poderá ser estendido aqui para o terminal municipal. Então é um serviço importante, né? E vai poder detectar alguém que possa estar febril, tanto no embarque como no desembarque aqui na nossa cidade. Também hoje recebi da RGE, que é a CPFL, que é a que comanda a RGE, a informação de um WhatsApp para a população fazer contato com a empresa. O número 19-3795-1705. Vou repetir, 19-3795-1705. Para falta de energia, débito de segunda via, conta digital, atualização de cadastro, parcelamento de conta, pagar contas online e minha leitura. São alguns serviços disponíveis à população através do WhatsApp. Vou repetir, 19-3795-1705. Também caminhei votos de pesar pelo falecimento de Milton Antônio Rebeck, da família dos Rebeck, aqui do frigorífico Santo André, que nos deixou neste último dia 13 passado. Que Deus possa consolar toda a família na sua eterna bondade. E que a gente possa ter uma excelente semana. E dizer também que tivemos na inauguração da abertura da ponte entre Taquara e Parobé, ali na Santa Maria. Desejo a todos uma boa semana.